Célio Bandido, já me ajuda aí, para um pouco, você tá no vídeo. Até hoje eu venho participar. É continuando o vídeo de levantar, Zé. De levantar. Ali é maior.